Se somos cristãos e nossos irmãos estão necessitados, vamos nessa segunda-feira rezar por aqueles que sofrem pela seca ou com as enchentes. Gostoso, né? Sinais do Sagrado, essa música antiquíssima, gente. Está no livro Harpa de Sião e eu fui buscar lá para resgatá-la. São clássicos da música católica. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo Manzotti, em primeiro lugar, peço a sua benção. Quero dar um testemunho de uma benção que eu recebi em 2008. Foi uma benção com o meu neto, na rádio FM de Pitangui, Minas Gerais. Meu nome é Maria Aparecida de Jesus, pois alcancei uma graça no texto da misericórdia. Opa. O meu neto foi brincar no campo de futebol e caiu de uma escadaria imensa e se deformou o rosto todinho. Foi por Deus que ele não morreu. Aí eu fui no hospital e o médico me pediu que cuidasse dele direitinho, porque ia ficar umas marcas no rosto. Eu vim embora para casa porque meu coração não deu, não tive força para ficar no hospital. Vim embora para casa e comecei a orar, rezar e pedir a Deus. E fiz a novena da misericórdia às 3 horas da tarde. Graças a Deus, meu neto não ficou com sequela nenhuma, nem sinal no rosto hoje ele tem. Graças a Deus e o terço da misericórdia. Ah, sua bênção. Com certeza. Deus abençoe, querida. Um grande abraço, mas imenso abraço a você de Pitangui. Claro, esse povo querido ali, a rádio que transmite, um abraço a essa rádio amada. Prazer imenso, viu? Receber este testemunho. E olha que algumas vezes, até uma vez eu estive em Pitangui, eu estava com Paulo, Iracema, e eles disseram, olha, padre, só desculpa, mas nós fomos correndo lá para ver se o equipamento tá bom para passar o texto da misericórdia. Um abraço, Pitangui. Vamos lá? Bíblia aberta, na hora da misericórdia. Cartilha de oração. Quando me ouvir o que o Senhor dirá, Ele vai falar de paz. Pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo Pai vai falar de paz. E o texto de hoje é Marcos 9, 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Queridos irmãos, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando voltaram, alguém da multidão respondeu-lhe, Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu, ó geração sem fé, trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. O pai respondeu, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda-nos. Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, Jesus repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai do menino e nunca mais entre nele. O espírito saiu. O menino ficou como morto. Diziam, morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só pode ser expulsa por muita oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, aqui, filha, eu poderia ficar uma hora explicando. Primeiro o homem vale a pena você retomar esse texto de novo. Porque o homem diz assim: eu creio, Senhor, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Marca ali no teu diário espiritual: Senhor, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. E depois, me chama a atenção, e aqui mereceria falar mais, sobre a última parte do Evangelho. Quando, de repente, os discípulos dizem: Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar? E Jesus diz algo que tem muito a ver conosco. Há certos tipos de males que só é possível expulsar mediante a muita oração. E é verdade, meus irmãos. Há certos males na minha vida, na tua vida, que requer esforço, oração, entrega, joelho dobrado, presença no Santíssimo, sacrifícios corporais, atos de mortificação, muita caridade. Jesus está dizendo isso. Por que rezar sempre? Porque necessitamos. Por que dobrar o joelho? Porque é o nome de Jesus. Por que fazer obras de caridade? Porque há certos males que requer esforço. Mas tem uma frase, e com ela eu termino, para a bênção: tudo é possível para quem crê. Repita. É a terceira frase que eu sugiro você colocar no teu diário espiritual: tudo é possível para quem crê. Senhor, é segunda-feira. E eu repito o que aquele homem disse: eu creio, Senhor, mas vem auxílio a minha falta de fé, a minha incredulidade. Senhor, Jesus misericordioso, dai-me compreender o grande poder que tem a oração. Senhor Jesus, que essa semana seja de paz, que essa semana seja de serenidade, que esta semana seja de fé. Problemas virão, mas tudo é possível para aquele que crê. Então aumenta a minha fé, Senhor. Abençoai a água, Jesus, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Traga mais um ouvinte amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.